andressedesmoral.com.br. Ai, moro, quem é favela de verdade? Não tem inveja do outro, não, tá ligado? É, aproveitar as minas tá ali presentes, as brutas aqui. Vou lançar essa música nova pra vocês. Segura assim, ó. Ah. Hoje o bailão está lotado e não vai ter sentimento. A tchuca tá oriçada, prepara pro movimento. E o DJ, ó a contagem, tá a contagem, ó. Um, é dois. Um, dois, um, dois, foi. Tenta se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. As mina e as mina. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Ai, DJ, prepara e faz o solo, ok? Agora as meninas querem lançar o desafio de bumbum. Em nome das R Produções. Aí, é o Mr. Bull. Ai, DJ, deixa embaixo. Deixa o bailão e sai lotado e não vai ter sentimento. Preparo pro movimento. Prepara, DJ. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Baixinho, DJ, joga baixinho, baixinho, baixinho. É, aí morou. Tá ligado? É. Aqui o papo é reto, as minas bonitas aí, tio. Bota fogo na bomba. Hoje o bailão está lotado e não vai ter sentimento. A tchuca tá oriçada, prepara pro movimento. Agora, só a tchuca. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Senta, se concentra, se joga no movimento. A favela toda canta comigo. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Eu disse senta, se concentra, se joga no movimento. Prepara, DJ, faz o solo.